Jungen Mike Papa Bravo, Sube Montanha Unido 1, 45 de Janeiro de Janeiro, agora de Educação das Rojas, e terceira onda do Bernardo, obrigado, continuo, vivo final 348. 08, Argentina 1-9-1-1, solo. Salvador, muito bom dia, Argentina 1-9-1-1, time 2-7-8. Okay, calm, and then 360 via Salvador, the sample departure, Argentina, Mas o 423 Bravo Bravo, is that a way to go? Avisa que nós estamos de fazer, seja da bosta para a faixa de metal, se não vai mandar um e-mail. Thank you. verificado sinal de funcionamento elétrico e possibilizado no localizador. Cordial bom dia, passarela 2223, sobe via Árvore 1, restrito 3 metros. Passarela 2223, tudo para a medida do 180, com restrições na tela saída ABM. Teste da presente tem restrições, acende a 180, perfil Árvore 1, 2223. Estabilizado no localizador. na terminal 8995. queria escutar. Thank you. Bravo, passa o seu rádio. Thank you. 0 graus, ouve nós. Autorizado, Serra Brava, Juliette, passagem a 833, desfile direto. E eu de voo, Rumo 70, saída Conde, regulagem na pista no 0, primeira curva em C. Transponder 0220, frequência do controle Salvador no 2028. Se você fazer o escapar, tem um indicado no 092, seria separado no 035, que é melhor no 096. Valeu, Fábio.